capitalismo tardio. Época doida pra se estar vivo, chegando ao fim do pavio. Garanta um bunker e um fuzil. Tudo é simulação, chegam a simular a simulação. Situação comum, imitação é rap, figuração é rap, inspiração é tabu. Não serve, tá bom. Eu vi uma peça de marketing, fazendo marketing sobre uma peça de marketing, pra vender a marca, oh, braba no marketing. Cês tão ficando idiota. O mano foi comprar um curso que ensinava algum golpe. Surpreso, o curso era um golpe. Uau, ele achou genial. Diz algo estúpido, o algoritmo puxa pelo emocional. Vou te ensinar o segredo do sucesso. Se fizer o que eu digo, vai ficar rico. Fisga, diz algo fake, subversivo. Faz uma ofensa a alguém inofensivo. E tudo é simulação até virar sangue no chão. Pega seu iPhone, faz um viral mami. Que se virar um money, deixa rolar e vamos. Só finge que tá ajudando. Eu faz, ou desfaz. Vida de morte no mundo que não tem paz. Toma, passa o sorte de quem multiplica e soma. Capitalismo tardio, época doida pra se estar vivo. Chegando ao fim do pavio, garanta um bando e um fuzil. Bem-vindos à live do funeral. O robô morreu de burnout. Foi mal, mas eu posso por favor falar com a máquina enquanto põe cal. Preciso de algo real. Cê quer monetizar minha lágrima? Tentando não ser eu numa câmera, atravessando a rua pra debaixo de um caminhão. Sua alma foi terceirizada, sua paz é medicada. Desarmada, tirado pra altar. Ei, clique no clickbait. E tudo é simulação até virar sangue no chão. Pega seu iPhone, faz um viral, mani. Que se virar um money, deixa rolar e vamos. Só finge que tá ajudando. Não faz. Vida de morte no mundo que não tem paz. Toma, passa a sorte de quem multiplica e soma. Passa a sorte de quem multiplica e soma.